tristonho, tardes em que toda a natureza veste-se de um véu de sonho, baixos arvoredos murmurantes, da tênue brisa ao soprar, anjinho dos sonhos meus, não sabes tu como sublime contigo sonhar. Longe, lá no horizonte calmo, as nuvens se incendeiam num incêndio de luz. Vibra e se exalta minha alma na sensação que a seduz. Langente sino toca, chamando a prece a todos os que ainda sabem crer. É tão de sonho e creio beijar tua linda boca para acalmar o meu sofrer. Como é sublime contigo sonhar.